Rádio Globo, Rondônia. ZYJ 684, AM 1310. Avenida Calama 2666, bairro Liberdade, Porto Velho. Vamos juntos com o coração. Rádio Globo Inverno. Rádio Globo Rondônia, uma empresa do sistema Gurgax de comunicação. Diretor-presidente, Assis Gurgax. Diretora-geral, Ana Gurgax. Diretor Executivo, Liomar Carvalho. Diretor de Jornalismo e Comercial, Alessandro Nubiana. Diretor Administrativo, Antônio Cavalcante. Chefe de Operações da Rádio Globo, Ricardo Henrique. A partir de agora, mais um programa em rede estadual pela Rádio Globo, AM 1310 kHz.